Oi. Oi. E aí? Tá ruim a ligação? Não. E aí? Liguei, falei, deixa eu ver se ele tá no celular. Não, mas coisa, eu tinha acabado de tomar banho. Eu falei, sabe, deixa eu tomar banho já, porque senão, nossa. Não. Acabei de parar de trabalhar agora há pouco. Oi? Segunda a sexta. Menos do que lá na Michelle, porque aqui eles acabam saindo bastante à noite durante a semana. Mas o esquema é esse, eles não saem, eu posso sair. Agora sábado e domingo eu tô liberada, aí não tem nada a ver. Nossa, mas gostoso, hein? Tipo assim, 2 dias de folga, dá pra descansar. Deve ser barra, né? Três. É puxado porque é muitas horas durante a semana. Mas o que você tem que fazer? Só as crianças, pronto, acabou? Ah, mais ou menos a mesma história de lá, né? Você mora dentro, você mora junto e você tá cuidando de três. Acaba tipo assim. Oh, dá pra você fazer uma coisinha pra mim? Aí vai indo, Não, né? é isso. É no cuidado das crianças acaba tendo coisa para fazer, entendeu? É a roupa deles, é louça, é quando eu dou comida, é banho, é o que eles bagunçam. Então não dá banho na pia, não, né? Não, nesses não. Mas Deixa eu só comentar um negócio. Essa fase, quando começa a perseguir assim, tipo assim, ó, tudo, tipo assim, ó, eu tava chegando de onde eu fui descarregar, uma chuva do caralho. Eu gosto de escutar A Hora do Brasil. Acho que eu já passei dessa fase, por isso que eu tô mais. Petrobras, o caminhão é deles, a carreta é deles, mas é. é agregado na cooperativa, entendeu? Então eu fiquei cooperativado, não sei o que. Oi. Lá na cooperativa, a maioria dos motoristas só não fica lá quem mora, quem está ali, né? Que lógico vai para sua casa. Mas tem um monte de motoristas de Andrada, tem motoristas da região aqui e eles ficam tudo lá. Aí já tá lá, não sei o quê, tem meio sinuca e patatá, patatá. Primeiro dia que eu fui lá foi ontem. Só que a gente encheu o saco. Também fui lá, jantei e voltei pra cá. E aqui é só eu e os guardas, né? Então, tipo assim, ó, é lógico que chega uma hora que você para, né? Aí acabou criança, acabou não sei quem, você sai, filho, você não sai, é lógico, eu sei que você fica no computador, tem isso aqui, mas eu fico aqui. Ou assistindo uma vela, ou então vou dormir. Então, acho que é por isso que eu fico mais encanado em mais tempo de pensar em bobeira, entendeu? Pode ser. Pode ser. Atrás que eu sonhei com você. Dia atrás não, foi essa semana. Aí foi uma cagada. Eu vi a Vanessa. Foi segunda-feira. Parei com a minha. Ela falou pra você que eu dei um ré, um furo que atrás, ela mandou. Aí parei, e assim, não. Conversar com ela, falando pra ela pegar teu telefone. Eu tipo, sabe, eu tava vindo de Poços. E eu tava vindo, eu tava lembrando, né, que eu tinha sonhado com você. Nossa, tipo assim, ó, sabe aqueles sonhos que a hora que você acorda, você fica pensando, você fala assim, ó, nossa, caralho, parece que eu vivi essa cena. Parece que eu não sonhei, parece que eu vivi, parece que foi ontem. Então, tipo assim, ó, nossa, a voz, cheio de rir, assim, nossa, meio que aquele sonho de gente, vamos dizer assim, porque tem sonho atrapalhado e tudo. Agora, uma época que eu mais sonhei com você mesmo foi, tipo, 2, 3 semanas antes do meu aniversário. A Vanessa falou uma vez que você comentou que você recebeu mensagem de aniversário minha. Eu não mandei mais mensagem para você. Eu não tenho teu telefone, acho que desde abril ou maio. Então, ela deve ter confundido, porque eu não falei que você me mandou mensagem, que eu falei que eu te mandei. Ah. Quer dizer, eu não te mandei. Eu falei que eu deixei, eu usei essa palavra, eu deixei uma mensagem pra ela. Então, não sei o que ela entendeu, se foi uma mensagem escrita ou se foi. Isso, você viu? É o caralho mesmo, eu falo. Hoje renovou um e amanhã tem tempo, então tem até semana que vem para renovar outro. Tem um negócio. E esses caminhões que puxam produtos perigosos, então tem um negócio que chama capacitação, tem um outro negócio que chama calibragem, tem um outro negócio que chama aferição, não sei o que. Aí eu passei lá para renovar a capacitação, né, do cavalo. E amanhã ou tem até semana que vem para renovar a da carreta. Adivinha qual que é a data de validade? Adivinha que dia que vence? Ah. 6/5/2010. Então, tipo assim, ó, é uma coisa que, a hora que eu vi, eu falei assim, ó, eu vou escanear mandar pra ela, talvez. Tipo assim, é coisa de você, tá? É coisa, é cabuloso. É cabuloso. Eu não tinha prestado atenção. Eu já tinha ouvido, tinha achado bonito, coisa e tal, e hoje eu ouvi de novo. Só que eu não consigo lembrar ainda, entendeu? Eu não sei se é música nova, coisa e tal, mas tem uma música do Zezé Di Camargo e Luciano, que eu, provavelmente deve ser a música nossa de novo, não sei, também por fora. Muito violento também. Muito violento. Então. Que fala mais ou menos? Fala um negócio de. Não sabe. Fala assim, ó, não, um negócio assim. Não sei por que que eu te perdi. Eu sei que eu fiz errado. Não dá pra acreditar que. Consciência que a gente nunca nem terminou, que você simplesmente nunca mais ligou e. Mas, e o que que você acha que me deixa mais de cabeça quente, que me deixa mais de. Porque cabeça quente que eu quero dizer, tipo assim, ó. Tem hora, quando me dá essas crises, assim, de pensar, de coisar, é sério mesmo, tipo assim, ó. Nossa, eu fico meio cego. Um dia um membro do posto lá conversando comigo do lado lá, e tipo assim, ó. Só que eu percebi, saiu meio de fininho assim, acho que ele deve ter pensado, esse cara é sem educação, então não quer papo. Eu via que o cara tava falando, conversando comigo e tal, e via que eu não tava respondendo, não tava conversando com ele, mas eu tava ouvindo o que ele tava falando, mas eu tava semana do meu aniversário, semana do meu aniversário, eu fui para o Paraná, para Belo Horizonte. Aí, Belo Horizonte, eu fui para uma cidade do Goiás lá. E aí, eu cheguei lá no sábado, tarde. Aí, eu dormi lá e me carregaram no outro dia, mais do almoço. Aí, eu assisti um corrido de Fórmula 1, assim, um barzinho, assim, na frente da fábrica, assim, onde que eu ia carregar. E aí, eu fui pegar dinheiro no caminhão. Eu queria tomar uma Coca-Cola. Aí, eu fui pegar dinheiro, assim. Aí, eu fui e comecei a pensar, né, numa música, assim. E aí, quando eu vi, tipo assim, ó, fazia muito tempo que eu não ouvi. Não tinha nada a ver com o momento, com a hora, nada me fez lembrar, mas veio na minha cabeça. Aí cheguei no caminhão para tocar a música. Então, tipo assim, ó, é mais um dos porquês de, tipo assim, ó, por que que acontece isso, por que que eu penso isso, por que que eu não sei por quê, por que que não tem explicação, ou será que tem, eu não sei. Alô? Não, achei que tinha caído. É complicado. Sei. Não tô muito legal pra falar hoje. Para as 9. E aqui, qual que é? Eu não sei qual é a diferença. Menos 3. Conta alguma coisa. Tanta coisa, não sei nem o que te contar primeiro. Era uma das primeiras coisas que eu te contar. Essa foi a por último, então. Vim, encontrei com ele, deve ter uns 2 meses, 1 mês e meio. Aí, primeiro eu passei assim de carro, uma caminhonete, uma F-150 ajeitada, sabe? Aí eu falei, nossa, parece o Bruno. Aí dei a volta assim, fiz um U-turn no meio da rua, parei do lado da caminhonete, era ele mesmo. Mas ficou branco, né? Ankeli do lado. Aí, e uma criança atrás. E eles tiveram filho, né? Tiveram. Como é que você sabe? Mas daí faz tempo que eu fiquei sabendo que ela estava grávida. Acho que foi ele que falou pra mim o ano passado. Nunca soube disso, até assustei a hora que eu vi a criança atrás. Aí eu sei que eu parei e eu tava com o cara no carro, do lado, como a gente sempre andava, que é muito parecido com você. Assim, o jeito da cabeça, o cabelo espetado, né? E eu acho que o Bruno achou que era você. Eu sei que eu peguei e baixei o vidro assim. Aí eu falei, tudo bem, Bruno? Falei, quem é vivo sempre aparece, né? Aí ele falou assim, é, aparece, mas totalmente sem graça. Aí ele pegou, eu falei, e aí, como é que a gente faz? Não faz. Aí ele pegou, já foi saindo com a caminhonete, assim, tipo, meu carro tava meio que embicado na frente do dele. E ele foi saindo já. Ah, não dá pra fazer nada, eu tô indo embora pro Brasil semana que vem, não dá pra mim fazer nada. Assim, e saiu. Nossa, e alguém virou pra mim e falou, meu, que é? Que não dá pra fazer nada? Que é? A hora que eu contei, ele falou, meu, vamos atrás, só pela ignorância dele, porque não é assim. Deve ainda que é, entendeu? Falei, não, deixa quieto. Beleza, passou. Aí, semana passada, eu tô no Xalanas. Você chegou a conhecer o Xalanas? Chegou. Então, Xalanas agora virou mó point, assim, tipo, principalmente no verão. Sábado e domingo, mesa na calçada ali, barzinho, que nem Brasil. Tesão, você não tem ideia. E o funeral do lado agora chama Portal. Também, baladinha de sexta e sábado direto, lota. Mas assim, firme, não é que nem naquela época. Aí tô no Xalanas e tal, tava eu e a Ingrid. Estamos tomando uma caipirinha, um frio do caralho, as duas tomando caipirinha. Aí ele chega. Ah, ele chegou, entrou assim, saiu para trás. Ah, meu, aí beleza. Aí acho que ele falou assim: ah, não vou baixar a bola e vou entrar, né? Aí ele entrou, aí eu falei pra Ingrid quem que era. Aí ele tava saindo, eu falei: meu, vou fazer ele pelo menos passar uma vergonha. Aí cheguei nele de novo. Aí eu falei. Falei, e aí, Bruno, você não tá vindo embora pro Brasil? Não, não, não sei o que, não sei o que. Cadê o Luciano? Eu não sei, nem tem contato com o Luciano. O Luciano tá no Brasil. Ah, mas não era ele que tava no carro com você? Eu falei, não, não era. Aí ele falou assim, ah, então tá. Eu não conversei com você porque eu achei que era ele e eu não quero saber, nunca mais. Eu não quero saber do Luciano, quero nunca mais ouvir falar do Luciano na minha vida. Luciano, pra mim. Psh, com você eu vou conversar, me dá seu telefone. Aí eu fiz um drama, né? Que eu falei que se foda, cara, o dinheiro que saiu, saiu. Depois eu vou te contar por que que. O que que eu tô precisando de dinheiro. Aí. Eu falei assim: não, me dá teu telefone com você, eu vou conversar. Eu falei: é, porque parte do dinheiro que ele te emprestou era meu. Eu falei: ó, a gente separou, ele me deixou com uma porrada de conta. Então o negócio é comigo agora. E eu falei: meu, 20 dólares que você me dá por semana, me ajuda e você não vai sentir. Não, vou te ligar, vou te ligar. Tá bom, beleza, passou. Aí ainda perguntei, Ian Kelly, né? Como é que vocês estão? Ah, tá, naquela. Falei, vocês tiveram filho? Falou, tivemos. Falei, como é que chama? Falou, Emily, é menininha. Falei, quanto tempo tem? 2 anos e meio e tal. Beleza, falou, então tá, tchau, tchau. Beleza, deixa pra lá. Aí passou-se umas 2 horas, eu tava na casa da Ingrid até. Aí chegou uma mensagem no meu celular. E aí, tá a fim de sair qualquer dia desse? Aí eu respondi, eu falei, quem que é? Ah, é um admirador seu. Aí eu falei, sei lá o que eu falei, alguma coisa tipo, tá, quem? Aí ele falou assim, é, pra quem você deu seu telefone hoje? Aí eu falei, eu dei pra duas pessoas que não têm condições de ser elas, quem que é? Aí ele falou, é o Bruno. Aí eu falei, como assim sair? Quer resolver o problema? Ele falou, não, não, é, tô te chamando pra sair mesmo, porque é uma coisa que eu esperei muito tempo por essa oportunidade, um negócio assim. Eu falei, você tá de brincadeira, né, Bruno? Eu falei, você tá louco? Ele falou, não, louco eu sempre fui por mulher mais ainda. Aí eu pensei, mas eu falei, sempre tive como meu amigo, só, sabe, a gente era parceiro de casal. Ele falou, você sempre foi gata, gostosa e louca que nem eu. Você acredita, Luciano? Nossa. E me ligou de noite e não sei o quê, e eu vou te buscar e vamos sair, e queria sair com a gente, tudo que jeito. Aí, e eu tentei, até dei trela, sabe, até um certo ponto, assim, dei trela pra ver onde que ele queria chegar. Aí eu sei que ele me ligou, eu falei assim, e aí, vai passar o domingo comigo amanhã? Ah, eu que negócio aqui, você é casado, que eu quero que você, não sei o que, acabou que ele sumiu, não ligou mais. Mas teve a pachorra de me chamar pra sair. Aí depois disso eu nunca mais conheço. Não, isso foi final de semana passado. E ele falou que ele jurava que era você dentro do carro, que por isso que ele não tinha falado comigo. E tipo assim, ó, o que que eu fiz pra ele pra ele ter falado isso? Quê? O que que eu fiz pra ele Não pra ele ter sei, falado isso? eu até comentei com a Ingrid, sabe? Eu falei, olha, pelo que, a não ser que tenha mais coisa que eu não saiba, eu falei pra Ingrid, porque hoje em dia, Luciano, eu espero qualquer coisa de qualquer pessoa, nada mais me choca, tá? Eu falei, eu não sei até se não tem mais alguma coisa no meio que eu não saiba, o Luciano realmente nunca cobrou da maneira que eu achava que tinha que cobrar, de repente tem mais problema no meio. Mas antes, peraí só um pouquinho, antes que você termine, não tem nada. Não, tudo bem. Aí eu falei Deixa pra sentado. Ingrid, eu falei, apesar Então, do não, peraí, Luciano ter só mil um def... pouquinho que eu vou baixar a televisão aqui, peraí. Aí eu falei, ainda comentei com a Ingrid, eu falei, meu, eu tento ser justa. Entendeu? Eu posso ter tido o maior problema com o Luciano. Agora, o que ele pode estar falando é em relação a ele. Todo mundo experimentou droga junto na mesma época e ele se afundou. Parece que ele teve problema com polícia, com um monte de coisa aqui. E tipo assim, ó, sei lá, se ele acha que, né, foi culpa tua. O que na verdade eu não tenho nada a ver com isso. Não tem, porque eu e a Ingrid já conversamos sobre isso. Falou, meu, você lembra da gente estar tá com um negócio dentro do carro e falar, Ingrid, vai. E a Ingrid nunca foi. E nunca foi até hoje. Então, tipo assim, ó. Eu falei, não é defender o Luciano, mas isso aí eu ia falar no geral. Ninguém, sabe? Ninguém leva ninguém. Mas aí eu não vi mais. Aí que mais tem de novidade? O Cícero lançou um CD, tem a dupla Cícero e Rodrigo. O bicho, adoro. Vou toda sexta-feira ver eles tocar. Puta merda. Nossa, cada história esse Cícero. Tenho visto eles direto, assim, porque o Cícero toca, vai ver. Aí você, quando teve o lançamento do CD, ia numa força, vou sempre divulgando e levando o CD daquele meu jeito, né? Que eu compro o caso. Aí eu sei que. Tá, toca feio e eles estão indo embora mês que vem, pra ir. Os dois. Bom, e. Só que, tipo assim. Sabe quem que eu vi há 2 semanas atrás? O Noel eu já tinha visto. A Ana. A Ana? Uai, você não sabia? Ué, que eu tô sabendo é que ele voltou pra aí e fez a mesma coisa que você, né? Voltou com a mulher e pau no cu da Ana. Capaz, tá louca? Nada disso. Esse é todo o comentário. Nada Não, disso. o comentário é que ele Conhece? chegou aí e voltou com a mulher e a Ana mesmo assim foi atrás dele. Não, não, não. Desde quando ele chegou que eu vi ele, se não me engano, acho que um dia depois de ter chegado. Que Eu ainda a não gente perguntei até nada, tirava, eu não não sei com perguntei quem que nada eu como que tava. funciona, mas ele falou, ele entrou no assunto, ele comentou, perguntou de você. Aí ele falou assim, ó, vamos ver como é que vai ficar, não sei o que, não sei o que. Ele falou assim, ó, ou eu vou tentar voltar pra lá de novo, ou a Ana vai vir, né? Bom, aí eu peguei e falei assim, ó, como... Eu falei assim, afirmando, né? Eu falei assim, ó, e você tá ficando aonde? Aí pegou e falou assim, ó, tô ficando lá no Tortinho, que é um amigão dele, sabe? Não, Eu sei. que aqui o boato todo foi que ele voltou com a mulher e que mesmo assim a Ana fez a loucura de ir embora. Não. Eles não estão morando em Andradas. Ah, pois é. Eles estão numa cidade vizinha lá, eu fiquei sabendo da boca dele, ele falou pra mim, eles estão numa cidade vizinha lá. O Noel tá fazendo uns negócios lá de carpintaria, de madeira, sabe? Anyway, que mais? Então o Cícero e o Rodrigo tocam, o Cícero e a Fê vão embora. Vira e mexe dormir na casa do Cícero e da Fê, porque sai todo final de semana e eu não volto para casa de madrugada. Aí os final de semana dormimos lá. E Nossa, a Ângela? Viu a Ângela? vi logo que eu cheguei, mas lá não vou mais pro lado de Newark, cara. Eu falei, nossa, como a idade passa e a gente muda. Para mim, para Newark parece que é uma viagem pro Texas agora. Eu não tenho mais. Nossa, é porque Mount Vernon agora tem muita coisa para fazer. E daqui de Scars é o mais perto, então eu tô sempre enroscando por ali. E quem mais? Não, quem virou parceiraço meu, assim, que tipo, ele tava me ligando agora há pouco. Quem é que você vai fazer? É o tal do Reginho. Ah. Nossa, figura demais, né? Morro de dar risada com ele, porque ele não decide se ele quer sair do armário, se ele quer dar em cima, mó barato, mas boa pessoa, assim, tipo, nossa. Bem legal, tá sempre presente. Quem mais? Contei do Bruno, contei do Cícero. Que mais que aconteceu aqui? O Siminho tá. Não, Ricardo. O Ricardo viu uma vez só. O Du vi logo que eu cheguei também. Fomos uma vez tomar uma cerveja num bar aí. Aí a Thaís é de menor, não saí, deu um rolo desgraçado, porque ele. Saiu escondido. Aquelas besteiras, sabe? Esconder pra quê? Se tá escondendo é porque tá fazendo alguma coisa de errado. E acabou que ela ficou sabendo. Faz muito tempo que eu não vejo o Du. Quando. Que mais? O Puff vira e mexe. A gente se esbarra. Puffinho figura também. Puta merda. Quem mais? Não, e o foda é que assim, acho que pra mim era mais difícil. Porque eu acho que ninguém te pôs na situação que todo mundo me pôs. O que que aconteceu? Cadê o Luciano? E não tinha uma pessoa que não ficava com cara de ela não quer contar a verdade. Quando eu falava, gente, eu não sei direito o que aconteceu. A gente foi pro Brasil, eu voltei na frente. Em 3 semanas a gente parou de se falar e foi assim que acabou. Na minha cabeça é assim. Como é que é na tua? Na minha cabeça também, eu fiquei sabendo que você tava usando o carro da Viviane, você não queria contar, entendeu? E eu falei, antes que eu me decepcione e descubra alguma coisa, eu vou acabar com a brincadeira. Então, um pouco isso, mas eu achava também que, depois de tanto tempo junto, que você não, sabe, que você ia tomar uma atitude. Ai, sei lá. Você sabe o que mais me fudia a cabeça? O que mais me fudia era não poder te defender para as pessoas que juram que você é o maior canalha que existe, entendeu? Sabe, isso eu odiava. Odiava pensar absurdos que podiam não ser verdade, que me machucavam, mas o fato de você não se defender, eu podia pensar qualquer coisa, sabe? Eu não sabia lidar com. Eu cheguei a pensar. Você tá me ouvindo? Chegou a passar pela minha cabeça de que foi todo um plano teu e da tua mãe pra você ficar aí. Porque se você ficou aí pra se recuperar de droga 2 dias depois, você tava com um caminhão no Rio de Janeiro, qual que era a preocupação dela em te tirar das drogas? Você tá entendendo? Começou a coisa a ficar muito complicada. E o que mais me matava, que depois de um tempo eu cheguei a chorar no telefone com ela, é porque eu falava, Dona Neuza, eu quero ter uma consideração com a senhora como pessoa. E eu não, eu acho que vocês estão fazendo a mesma coisa que fizeram com a Viviane. Só que eu não tô grávida, eu não vou perder neném, eu não sou casada com ele, entendeu? Bem pelo contrário. Eu tirei meu time de campo. Ninguém percebeu, né, que. Eu jamais faria isso, deixar você aí. Mas eu fiz. Porque eu não quero nada do meu lado que esteja preso do meu lado. Entendeu? Então, aí tem horas que. Eu cada hora eu pensava uma coisa. Cada hora eu pensava uma coisa. Só que o que eu firmava meu pensamento é que não importa o porquê. Ele ficou e that's it. E a vida continua. Só que era foda. De repente vem uns pensamentos assim. Mas será que era tudo falsidade? Será que o cara tava sufocado já de vontade de sair fora e não sabia como? Sabe, será que, será? E aí, tipo assim, ó, entra o lance do. Não foi só uma covardia de não me encarar como mulher, como não quero mais. Foi. Eu não quero te falar isso agora para você se sentir mal. Só que é tipo assim, ó, foi punk. Porque no resumo da história, quando eu mais precisava, você vazou. E você vazou. Por favor, não se sinta culpado. A gente está conversando. Finalmente a gente vai botar isso para fora, entendeu? Eu tenho uma explicação para o que aconteceu. Eu tenho uma explicação para o que aconteceu. Nada mais para fora do que eu coloco a cada segundo que passa, porque, tipo assim, ó, na minha cabeça eu fui frouxo, eu fui covarde, entendeu? Eu me coloco nessa situação, Eu mas só você. acho, eu só acho que você bate muito no. Eu esqueço de colocar parcela de culpa em você, porque antes de uma aquelas coisas, você falou assim, ó, eu também sou muito culpado, eu também não sei o que, não sei o que, eu não penso isso. Eu não penso isso, eu não fico Eu acho pensando que nisso. você perdeu a razão a hora que você não resolveu a situação. A hora que começou a mentirada toda. Pra que esconder que vocês tinham voltado? O que que eu ia fazer? Eu ia pegar um avião e aí bater o pé que você tinha. Mas só que isso não foi quando você começou a perguntar. Isso não foi quando você mandou uma mensagem para mim perguntando. Ah, o Luciano não estava te emprestando o carro à toa, tá? Essa você não minte. Ó, escuta aqui, a porra do carro eu pagava que coisa. Eu tipo assim, ó, eu tava fazendo, não tava andando à toa, não tava passeando. Eu nunca peguei o carro pra, tipo assim, ó, pra ir comprar pão. Eu peguei, foi pra fazer coisas sérias, foi pra. Entendeu? E outra coisa, não foi só de você que eu fugi, que eu sumi. Quando eu peguei aquele caminhão pra viajar, lá primeiro que eu fui viajar. Tipo assim, ó. Eu saí de casa pra não deixar minha mãe preocupada. Eu falei que eu ia só até São João e ia viajar com o Alexandre. Quando vi, liguei pra ela, eu tava em Uberlândia, sem carta. Eu fui viajar, sem carta, que eu tinha renovado, mas não tinha chegado. Entendeu? Quando vi, 2 dias depois, liguei pra ela, eu tava em Brasília. Quando vi, 2 dias depois, liguei pra ela, eu tava no Tocantins. Quando vi, eu cheguei em casa, eu lembro que eu cheguei em casa dessa viagem. Tipo assim, eu cheguei, tipo, meio-dia. Meia-noite, meia-noite e meia, não sei, não lembro, foi a hora que eu tava saindo. Aí foi meu pai com o carro da Viviane, que foi levar eu no posto, peguei o caminhão e fui viajar. Tipo assim, ó, eu parei um pouco em casa, foi quando fudeu tudo o negócio lá, e tipo assim, ó, fiquei acho que Fudeu o duas quê? semanas. Fudeu o quê? Não, só que era diferente, né? Era diferente. Você ficou lá, você morava comigo, você tinha uma casa junto comigo, você tinha todas as suas roupas aqui. Não, e coisas que me deixavam assim enlouquecida. É que até dias antes, nas últimas conversas, você me pedia para carregar tua furadeira. Que se não carregasse, depois de um tempo não funcionava. Você me pedia para não entregar o apartamento, esperar você chegar. Passou? Nossa, mas comi o pão que o diabo amassou, cara. E acho que o que mais doía era isso que eu falei. Era ter dado a cara a tapa em todos os sentidos, com tudo e com todos. E eu tinha que abaixar a cabeça para qualquer um que falasse que você tinha sido um puta de um sacana e eu tinha sido uma puta de uma otária. Você sabe principalmente de quem que eu ouvi isso. Embora eles não saibam em detalhes que foi você que sumiu. Talvez você não. Você sabe ainda quem me chamou de canto antes de eu sair daí? A Cissa. Estão te vendendo um plano e não é isso. Eu não vou falar mais nada, ela me disse. Falando nisso baseado no que veio acontecer, tá? Eu, você sabe que eu conheci ela através de vocês, eu nunca mais tive contato, tô falando, entendeu? E qual que era o problema de me contar que você tinha voltado com a Viviane? Quando que você voltou com ela, então? Você tá mentindo. E eu te pedi para não fazer isso. Você já tinha pelo menos saído com ela. Foi naqueles dias que aquela mulher na casa da tua avó atendeu e falou aquilo, né? E não era para falar e deu-se aquele. Foi aí que você sumiu. Que você não. Eu nem lembrava disso. Alô? Oi. O pior de tudo é que não foi. É que eu tô falando segurando no fiozinho de baixo do outro telefone assim. O pior de tudo é que não foi. O pior de tudo é que não foi. E ela sabe que você nunca me ligou, nunca me deu uma satisfação? Lá falando nisso. Foi então ter voltado com a Viviane? O que que aconteceu? Que você não quis mais voltar? Que você não, I mean, você não sabe? Pouco, muito pouco. Tô na Flórida. Quando eu mudei do apartamento, eu ia pegar um estúdio lá no prédio dele. Aí, no que eu fui entregar a aplicação do estúdio, eu vi apartamento. Era os estúdios, acho que era 600 com tudo incluído. Aí tinha apartamento de 3 quartos, 2 banheiros, sendo uma suíte por 1.100. Aí nós mudamos junto. Eu, ele e a Pamela. Três Perto, quartos. né? Quê? Ali por perto. No mesmo prédio dele. Você lembra que o estúdio Nossa. dele, na verdade, era um quarto que aí fechavam a passagem para o resto do apartamento? A gente pegou um apartamento inteiro. E aí eu sei que. Ah, eu, ele e a Pamela. Aí no andar. Tipo, em cima do dele. Ele era 110, a gente pegou 210. Aí no dia que a gente tava mudando. Ai, meu Deus do céu, palhaçada, eu imagino mudando, cara. No dia que a gente tava mudando, mudou uma carioca embaixo com a filha, mais ou menos da idade da Pamela. Ah, pronto, né? Mudou pro dele. Sei que se enroscaram desde então. 3 semanas depois ela já entregou o estúdio dela, mudou lá pra cima. Aí eu sei que, meu, embalamos demais. Ela também chegada. Você tá ficando louco. Olha, foi o mês mais louco da minha vida que eu morei com aqueles porra. Puta, figuraça, Adriana. Morre de vontade de te conhecer. É, sabe? Estão Tipo. juntos ainda? Tão junto ainda. E ela passou por uma história parecida, assim, então ela se identificava muito comigo. E. Só que. Eu dou risada de falar dela. Ela é muito figura. Ela é tipo assim. Sabe aquele de jeito do maconheiro, todo calmo, assim, mas ela não é. Não curte maconha nada, mas é tipo, pô, qual é? Pô, cunhado! O dia que me deu uma louca que eu falei, meu, acabou, vou jogar tudo fora. Comecei a jogar carta, tudo nosso fora, porque eu falei, meu, eu preciso jogar fora, chega, não quero mais nada, acabou. Ela falou, pô, cunhada, não faz isso não, cara. Mas assim, na maior calma, tá ligado? Anyway, aí eu mudei com eles. E quando foi? No segundo mês já tava todo mundo fudido. Puta. Ai, tem umas partes que eu quero até te pular, é muito cedo pra estar te contando tudo, mas sei que no segundo mês a gente não é que não tinha, ia apertar pra pagar o aluguel, não sei o quê. Aí eu vazei pra casa da Bruna e eles vazaram lá pra finca, pro negócio dos cavalos. Aí apareceu um cavalo pra mim comprar, comprei o cavalo. Comecei a montar. O Júnior embestou que eu ia ser jockey. Pronto. Comecei a emagrecer, emagrecer, emagrecer. Nossa Senhora. Aí começou aquele vício. Nossa, ia pro jockey todo dia, andando a cavalo, não sei o quê. Aí, tipo assim. O que aconteceu que eu dei uma desencanada? Ah, não, ia acabar o meu seguro-desemprego. E aí eu falei, meu, não dá pra mim ficar investindo numa parada que pode até dar certo, mas ainda vai demorar um pouco, ainda tinha que emagrecer muito mais, ainda tinha que aprender muito mais. Só que já comecei a entrar com o cavalo na raia e tudo, né? Meu pai é alucinado aí no Brasil. Viu? Peraí só um pouquinho, dá pra... Mas a Bruna tá naquela casa ainda? Tá naquela casa com o Flávio, tudo do mesmo jeito. E aí eu ficava lá e ficava no jockey com eles, lá e no jockey com eles. Aí que me deu uns 5 minutos de. Nem lembro direito, sei que. Ah, foi uma história com o Alan, com um carioca lá. Eu falei, ah, meu, sai fora, não sei o quê. Aí vim embora pra Nova York. Vim assim, a passeio, mas com coisa suficiente pra ficar se rolasse. Aí vim, fiquei uns dias na casa do Claudemir, fiquei. Eu vim pra ficar na casa da Ângela. Aí chegou lá, a Ângela, num lugar minúsculo, o carro ia ter que ficar na rua. Ela ainda tinha mandado eu trazer a Pamela. Aí liguei pro Claudemir, com um puta apartamento enorme, então ela falou, meu, vem pra cá, não sei o quê, fiquei uns dias lá. Aí depois fiquei na. Aí vim visitar a Ingrid, que tá morando em Mount Vernon. Aí acabei ficando em Mount Vernon, ela não vai embora, fica aí. A Pamela me arruma um trabalho na Rua dos Negão, numa loja. Olha só, essas coisas que, tipo assim, ó, na época eu falava, meu, com que vontade de contar pra ele, porque. Mais do que ele conheceu a Pamela, mais do que ele conheceu a Rua dos Negão. Mas eles estão aí na margem? Não, a Pamela veio comigo de carro. Veio passear e ia voltar de avião, entendeu? Só que acabou que ela ficou tanto tempo e ela arrumou um emprego nesse meio tempo que ela ficou pra fazer uma grana, tava parada. Porque na Por verdade, conta se. da coisa. Dependendo do tempo, dependendo do trampo, porque até aí eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Dependendo do trampo que eu arrumasse, eu ia ficar com ela aqui comigo. Por conta Aí. da coisa. Ai, acho que ela ficou 1 mês e meio, mais ou menos. Mas aí você já estava na casa de quem quando ela foi embora? Aí eu tava na casa da Ingrid. Aí começou a aparecer entrevista. Aí era foda também. Aí vinha a hora da raiva, tá ligado? De eu falar, meu, eu não consigo. O cara fudeu com a minha vida. Porque eu perdi vários empregos pelos acidentes que você teve com o carro, que tá no meu recorde. Uns eu perdia porque eles achavam que era eu que tinha batido. Aí quando eu resolvi. Aí ficava com medo de dirigir as crianças. E outros eu perdi porque quando eu contava a verdade achavam um absurdo eu ter fraudado o seguro. Eu passei por umas 5 entrevistas, Luciana, e eu não conseguia. O meu desespero de eu falar, eu não acredito. Depois de tantos anos de América, eu não vou conseguir um trabalho de babysitter. Eu falei, eu não acredito nisso. Olha, ó, passei aperto, viu? Graças a Deus eu nunca fiquei sem dinheiro, tal, porque eu me controlei muito. Mas assim, ó, ô, você tá louco? A vida que eu tinha, onde é que virou? Tinha acabado tudo, tudo. Sabe? Tipo, nossa. Do apartamento não precisa nem se falar, né? A única coisa que você se aproveitou foi a cama que eu dei pro Júnior, a cama e o colchão. Aí eu sei que eu peguei, tava um mês já na Ingrid, e aí eu falei pra Pamela, já dá jeito aí que essa semana, se até sexta-feira, não, se até domingo não aparecer nada, domingo nós estamos pegando estrada, que vinha a ser final de julho. Na sexta-feira, tive uma entrevista com essa família aqui, que ela, uma amiga dela, conhecia a Michelle. E aí mandou eu lá em Hamptons. Lembra em Hamptons, onde a gente foi com a mãe do Brandon? Aonde? Em Hamptons. Ah, sei. Mandou eu ir lá, fazer entrevista lá. Aí cheguei lá, porra, gente boa pra caralho, mulher, uma puta casa na praia, três crianças. Ó, pra morar dentro, de segunda a sexta. Em Scarsdale, né? Mas até eles moravam em Manhattan, ainda tava comprando a casa aqui. E aí acabou que deu certo, cara. Tipo assim, entre essas e outras, hoje em dia eu acredito que, meu, tudo que tem que acontecer, acontece, e o que é nosso tá guardado. Porque os trabalhos que eu, no caso, achei, tipo assim, teve um que era 700 pau por semana, cara. Pra trabalhar de segunda a sexta só. Duas meninas que ainda iam pra escola. Foi o que justamente não deu certo, porque eles queriam me pôr no seguro deles, e o seguro deles ficou um absurdo com o meu histórico. E aí eles falaram, só por isso, Camila, senão o emprego era teu. Anyway, acabou que aqui o que apareceu muito melhor, porque é pra morar com eles, entendeu? Quer dizer, não tem compromisso nenhum, moro bem, que sempre foi aquela minha filosofia, cara. Se é pra trabalhar de babá, então pelo menos tira o máximo de proveito, que é morar bem e de graça, né? Porque morar no inverno pra mim não dá, cara. Eu adoro ir lá e tal, mas se tivesse que ficar, Cara, cara, que você tá? fez Scarsdale. Aí comecei com eles, fiquei 2 semanas em Manhattan, depois fiquei indo e voltando pra Hamptons durante a semana, voltava final de semana. Aí a gente mudou pra cá mesmo, acho que começo de setembro. Setembro, outubro, novembro, né? E so far, so good. Aí ela morre de medo. E ela sabe, assim, mais ou menos da nossa história. Ela te odeia. E a minha patroa. Ela me odeia? Odeia. Aí quando eu falei que eu... E ela sabe, assim, da história por cima. Aí quando eu falei que você tinha ligado. Ela falou, e agora você tá indo embora, né? Eles estão voltando e você vai embora. Eu falei, não. Ela morre de medo que você vai voltar e eu vou largar tudo. E gente, povo simples pra caralho. Tipo, meu, chega a ser mais gente boa que a mãe do Brandon, pra você ter uma ideia. E desse. Nossa. Os dois são americanos? Dinheiro pra caralho, uma puta casa em Hamptons. Agora uma puta casa aqui em Scar. Camila, Oi. peraí só um pouquinho, que tá tocando rádio, mas peraí só um pouquinho. Tá bom. Alô? Alô? Caiu? Não, não sei, eu voltei, eu tava falando alô, alô, alô, não falava nada. A hora que a Vanessa me deu o telefone, eu falei pra ela, puta merda, eu falo pra você, Vanessa. Aí ela falou o quê? Eu falei assim, olha o telefone dela. 3340. O final do meu é 3344. Nossa. Nem sei o que tá falando. Chegou uma mensagem no rádio lá, lembra daqueles alertas do Nextel? Pi, pi, pi, pi. Dá pra escutar 10 milhas de distância. Não, chegou mensagem que eu já tô programado já. Aí acabou que fiquei aqui. Raíssa não sabe. Tô sem seguro desde março, né? Quando o Derek tirou o seguro. Halloween. Chapada. Detalhe, você não vê Orkut? Não. Foi pra acabar, né? Eu fui de chiquinha no Halloween. Todo mundo, ai, de marinheira, garçonete, chega a Camila de chiquinhas. Foi pra acabar, não conseguia dançar a noite inteira com o povo pedindo pra tirar foto. Aí, puta, saí meio chapada, embalada, me ligaram, não, vem pra Port Chester que o Copacabana tá fervendo, que é o onde era o Pantanal, né? E eu tava no funeral, no portal. Aí me deu uma louca, fui. Nossa, mas soquei o carro no guarda-reio, não sei nem como, Luciano. E não foi tanto bêbada, foi mais velocidade. Puta merda, falei, agora, sem seguro, bebi, fudeu, né? Vou presa de novo. De novo, porque depois eu tenho que contar essa. Peguei, dei ré no carro, consegui sair do lugar, o carro andou assim uma milha e meio mais ou menos, deixei o carro lá. Aí liguei para uns amigos meus, vieram me buscar. Falei, deixa aí, né? Pelo menos eu saio do BO de ter bebido. E amanhã, Deixa aí aonde? na onde o carro parou, mais ou menos, que era uma área residencial perto de Rye, lá na 287. Aí voltei, aí tá, deixei o carro lá, isso umas 2, 3 horas da manhã. Aí voltei lá no outro dia com o Reginho. Com o Reginho, carro ainda lá. Ele fala, mas Camila, o que você fez? Camila, como é que você conseguiu fazer isso? Eu arrebentei com o carro, Luciano. Arrebentei, mas com força mesmo. Aí, beleza, empurramos o carro. Reginho ainda toma um tombo na poça de óleo lá, rala tudo o joelho. Encostamos o carro e voltamos pra Carro montar. pegava? Que não, arrebentou. Legal mesmo. É, pegava o motor, mas não engatava a transmissão. Aí, início eu de chiquinha ainda, né? Porque até aí tinha me buscado de madrugada, eu não queria voltar aqui em casa daquele jeito. Puta, machucou muito meu pescoço por causa do cinto. Aí corremos atrás de guincho, levamos o carro pra casa do Regin. Aí comecei, falei, meu, quer saber? Eu vou fazer um seguro nesse carro. Entrei, isso, o acidente foi no sábado, entrei na Progressive, fiz o seguro. Aí passou 2 semanas, eu pá, liguei. Falei, ó, bati o carro. Deram PT no carro. Vão pagar tudo a dívida da Toyota. Você tá de carro? Tá a pé? Isso foi essa semana. Deram PT no carro ontem. Halloween foi dia 31 de outubro. Aí eu fiz o seguro. Bati o carro no sábado. Fiz o seguro na segunda. Dei maior sorte do mundo. Não me pediram foto. Não me pediram pra ver nada. E o carro já batido. Aí tem o Neil, um brasileiro. Que trabalha num body shop. Abriu o jogo com o dono da mecânica topou, porque se não desse PT, se desse para consertar ele, que ia pegar o serviço, topou confirmar que ele tinha me buscado em tal data. Aí o carro tava lá na mecânica, essa semana foram ver. PTzão. E o carro tá valendo só 11. 11, sim, se ele tivesse em estado normal, né? Não no estado que a gente deixou. E eu devia 2.900 ainda na Toyota. Agora o seguro vai pagar do 11 que o carro valia e a gente comprou naquela época, quando comprou o carro, comprou o Gap Insurance, que cobre a. Que chega no valor. É. Tanto. Lembra que você não queria fazer isso? Não lembro que eu não queria fazer, eu lembro de não saber direito o que era. E. Daí já levaram o carro tudo? Ontem eu fui lá buscar as coisas, tá pra levar. E tipo Já assim, tá ó, com. foi a melhor coisa. Hã? Já tá com carro reserva? Eu uso o carro deles aqui a semana inteira e até final de semana, desde que eu bati, eles estão me emprestando, entendeu? Então, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu não podia, eu dei sorte, eu não sei como é que eu tô mais de 6 meses sem seguro e nunca deu nada, entendeu? E o seguro ficou em 460 dólares por mês por causa dos acidentes. Entendeu? Então, não tinha condições. Como é que eu ia pagar 1.000 dólares praticamente para ter um carro? E eu não tinha opção. Eu não tinha como sair do carro e eu não tinha como ficar sem seguro. E aí, é coisa que eu tenho muita cautela para falar hoje, porque eu não venho mais ao caso, eu não quero discutir. A gente discutia muito por causa disso, mas era foda em pensar que eu tava passando por tudo isso. Que eu tinha me desestruturado ao máximo de não conseguir ter seguro num carro, coisa que nunca me aconteceu aqui. E eu parecia um bandido fugindo. Não só isso, né? Como a Viviane, como eu sempre falava. Perna pro ar, casa paga, carro pago. E eu nem a minha cachorra eu podia ter mais comigo, porque eu não. Como é que eu podia trazer a balada pra cá? Morando na casa dos outros. É, mas não foi bem assim a história, não, entendeu? É o que eu te falei, outra hora eu conto, porque é muito longa, Não entendeu? interessa, no final das contas, ela nunca passou nenhum trabalho nem o nervoso. Ela pode ter passado raiva por 2 anos e meio. Entendeu? E that's it. Assim como você. Hoje você voltou com ela, tá lá, tua casa montadinha, do jeito que você sempre quis deixar pra ela. Entendeu? E tô eu aqui catando pedaço. Só que, tipo assim, ó, teve muita coisa que melhorou na minha vida. Aprendi muito com isso. Então, tá válido. Só tô falando o quanto era difícil ter que lidar com esse tipo de coisa no teu silêncio, na tua ausência, na tua. Porque, tipo assim, ó, você tá numa idade. E você já viveu agora algumas coisas. Você é pai de 2 filhos que simplesmente assumiu, fui covarde, não corrige. Mas eu sei. Entendeu? Ficar feio. Isso é única, isso é uma palavra doce. Isso é uma palavra doce. Então, Por isso que eu falo pra você que é difícil arrumar uma explicação tipo de assim, a tanto. quantidade de pessoas que hoje, tipo assim, ó, não gosta nem de tocar no teu nome. Resume sempre, ah, o Luciano é louco. Mafu, migaia. Não é falando mal, mas sabe, você perdeu toda a credibilidade. Sabe, com. Entendeu? Pra quem eu conto a história. E como é que eu vou. E apesar de eu te conhecer um pouco mais, eu. Confiar que você não é uma pessoa ruim. Eu sempre achei você uma pessoa atrapalhada. Só que é difícil para todo mundo lá fora ver isso. Ninguém vê. Entendeu? E eu acho que Entendeu? Eu acho que a única pessoa que vê isso é você. quanto mais idade você tiver, mais, sei lá, Luciano, isso vai ficar muito foda. Sei lá, também, tipo assim, ah, eu não sei. E é o que. Acho que nem se eu tivesse, quando eu resolvi sumir, nem se eu tivesse dinheiro a ponto de falar pra você assim, ó, o que você precisa, quanto que você precisa, eu acho que isso não seria nem 50% do total de culpa, cagada, covardia e mais infinitas palavras que nem colocando todas as palavras possíveis e imaginárias ainda não. Não adianta ter consciência de tudo. Nem isso não adianta. É que nem uma música que tem aqui. What does not kill me makes me stronger. Entendeu? No final das contas, I did good. Eu tenho orgulho entendeu? Do como eu fiquei, porque eu tinha tudo pra pirar, enlouquecer, pra, entendeu? Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu não conhecia a minha força. Entendeu? Talvez eu seja a única pessoa que conhecia. Porque é outra coisa que eu vou falar aqui. Não adianta a sinceridade com o que eu vou falar. E também não conforto em nada. Só reforçando. Mas eu não fui homem nunca pra falar isso pra você. Porque, na verdade, você falou assim, que você não sabia o quanto forte você era. Tipo assim, ó, eu sabia, eu sempre tive essa certeza. Eu sempre brinquei com você, negócio de sorte que você tem, não sei o que, papapá. Mas eu sempre te falei que essa sorte que você tem é tipo assim, ó, talvez seja uma recompensa pelo esforço e pela capacidade que se arranca de dentro de você. Entendeu? Ninguém vive só de sorte. A sorte te acompanha, mas tipo assim, ó, não adianta ter sorte e não ter. E não se esforçar. Não adianta ter sorte e não fazer pra merecer. Oi. Deixa eu falar uma coisa pra você. Posso ligar pra você daqui a trabalhar? Como assim? Não, eu vou ter que descer pra lá. Justo hoje, os coisas já programaram, entendeu? Eu não posso passar muito no horário, senão depois eu vou cair lá das 10 horas da manhã. Mas você vai ligar ou não? Não, eu ligo, eu vou ligar. Eu tenho pelo menos entrar lá, entendeu? Tem entrando lá, tipo assim, ó. Eu marcando que eu tô lá no terminal, então. Aí, beleza. Tá, daqui quanto tempo? Não sei porque. Vou sair daqui, vou só colocar um. Bater um pouquinho só. Já até chamei o guarda que já tava dormindo aqui. Mas tá longe? Daqui pra lá vai ser o quê? Uma meia hora. E é certeza que você vai ter como ligar de lá? Nem foi pra eu entrar, nem deixar o caminhão lá e sair de pé no orelhão lá da frente. Lá dentro tem dois, mas geralmente é uma bosta, entendeu? Tem um lá que tá bom. E se não tiver, eu saio pra fora e ligo. Eu vou ficar esperando, hein, Luciano? Eu vou ligar. Eu ainda vou demorar um pouquinho mais porque eu vou ter que colocar o frasco aqui. Do frasco que eu tô ligando. Tem um balcão. Desculpa. Tem um balcão aqui, tem que colocar o frasco aqui, pular de lá de dentro. Fechar a porta, trancar e depois pular a divisória. Seja o que Deus quiser. Falou. Tchau.